palavras mais foi meu falar, nada em mim era amor. Horas fatais de mal pensar eram amarguras e dor. Mas quando enfim quase ia morrer, então por paz fui buscar. Achei um nome que com poder o sol da paz faz brilhar. Jesus, tu és meu Shalom, a paz de Deus e Vudom, meu inefável Shalom, da alegria o dom, do meu verão. E eu gritava em dor. Vencer e viver, pobre ilusão de um tolo chorando em vão. Já sem saber a quem buscar, vivi na espera ruim de um morrer que fui evitar, quando a Jesus vi por fim. Jesus, tu és meu Shalom, paz de Deus e Vudom, meu inefável Shalom, da alegria o dom, do meu verão o calor, da minha rosa o odor. Jesus, teu nome é o Shalom, tu és meu canto de amor.